Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Muito bem, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas com a sua participação. Ainda hoje tem o Grupo Razão por aqui no final do programa. Vou conversar também com o Dani Silva, assessor de comunicação da Prefeitura aqui de Guarnés. Vamos bater um papo também por telefone com Laércio Sintra Nogueira, prefeito de Guarnés, para falar aí das impressões dele da primeira noite de carnaval e do restante do Guarafolia 2017. Perguntinha no ar para você: qual é a Autopeças que vai atender nesse feriado, dia 28 de fevereiro, feriado de carnaval até o meio-dia? Participe, responda e concorra a um presente mais do que especial da Rojão Autopeças. Agora vamos falar de carnaval das antigas. Para mim era dos anos 90, mas eu já me corrigiram aqui que é lá dos anos 80. Vamos falar sobre os grandes desfiles que aconteciam em Guaranésia com as escolas da Fábrica de Tecido Santa Margarida e da Destilaria Alvorada do Bebedouro. No começo do programa eu falei que seria muita pretensão minha tentar, né, trazer todas as pessoas que organizaram, que ajudavam a organizar esse carnaval, porque eu tenho certeza que era muita gente. Então eu tentei trazer um de cada escola, até para não trazer dois de uma escola e um de outro para não dar briga. Então eu trouxe aqui Zé Carlos, que era um dos organizadores da destilaria, né, da escola de destilaria. Tudo bem, Zé Carlos? É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no Expresso. Prazer é todo meu. É sempre um prazer estar aqui na Pássaro da Ilha. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Pássaro da Ilha. Roseli, que vai ser a nossa representante aqui da Fábrica de Tecido Santa Margarida. Também tinha muita gente organizando, né, Roseli? Com certeza. Mas que dava uma mão muito grande aí para o desfile da Margarida de Ouro, né? Margarida de Ouro. Margarida de Ouro. Tudo bem, Roseli? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu agradeço estar aqui e não esquecendo que, na verdade, eu nem organizava. Eu era participante, viu? Ajudava. Ajudava, colaborava, dava minha colaboração, mas eu não tiro os méritos dos meus amigos que eram, na verdade, os diretores. Tinha, né, muita gente por ali, né, Rosalie? O Laércio é um grande nome, né? O Laércio, os proprietários da fábrica. A gente até tentou trazer o Laércio aqui, mas é difícil mexer com o homem, viu? O homem é muito ocupado. O Laércio foge um pouco dos microfones. É difícil trazer o nome. Mas não esquecendo, né, que o fundador mesmo da escola foi o Dr. Constâncio. Dr. Constâncio. Com o Dr. Verte, junto com as meninas Pereira Dias, as diretoras da fábrica, e o João Guilherme. Tá bom? Martins também está por aqui. Quando a gente vai falar de coisas não tão antigas, Martins, senão a pessoa vai ficar brava, a gente chama o Martins. Como é que prazer, vai, Martins? Tudo bem? Bem? Prazer mais uma vez, né? Tá, prazer é nosso. Tá meu padrinho, Martins. Presente aqui, Deus te abençoe. Eu não ajudava a organizar, né? Mas a gente organizava. Viveu intensamente, né? Viveu intensamente, porque nós organizávamos o carro de som que puxava o samba enredo, né? Desde daquela época aí, né? Para as escolas de samba. Mas vivia no meio das duas, dava os pitacos. E depois da escola de samba, já naquela época, tinha depois o caminhão elétrico parado ali ou não? Então, o caminhão elétrico surgiu em 1989. Ah, então foi bem depois das escolas, né? Não, mas foi justamente o seguinte, foi numa escola Unidos, né, da Vila, né? Não, foi da Prefeitura. Da Prefeitura, Prefeitura, montou, isso. A Prefeitura montou, na época era o prefeito, o Narciso entrou, tal, quis fazer uma... E ele pediu para que depois que a gente puxasse a escola de samba, parasse ali em frente ao Chicadão, para fazer um barulho pra galera. E eu até tava comentando com eles aqui que no primeiro dia que nós paramos lá, ele falou assim: ô Martins, você toca até lá pra meia-noite, uma hora, porque tem o carnaval no clube, então, né? Não pode atrapalhar. Não pode coisa, então. E aí eu tava falando pra ele, foi dando uma hora e pouquinho, nós olhamos assim na frente, né, do caminhão, tava lotado, até lá na porta do clube. Aí eu falei assim: bom, e agora? Como é que vai desligar esse som aqui? senhor prefeito, por favor, comparecer aqui no som, né, no microfone. Aí deixa a bomba na mão dele. E aí agora? Ele falou assim: não, vai lá até as duas horas, toca mais um pouquinho, já vai avisando o pessoal. E aí fala que amanhã aí tem, de novo. Aí começou, né? Aí de dia nós fomos no Bom Jesus, né? Lá no bairro Bom Jesus durante o dia e tal, e demos uma volta, um exame, e daí começou. Aí nós ficamos de 89 até agora, 95. Agora você vem me ajudar aqui nos desfiles das escolas de samba, Martins, a bater esse papo. Como é que começou a ideia, o Zé Carlos, o Rodrigo, de ter escolas de samba em Guaranés? Bom, na verdade, escola de samba já existia há muito tempo atrás. Lá atrás. Aí depois deu uma parada, isso. Ficou um tempo parado. As duas escolas, Fábrica de Tecido e Destilaria, foi uma brincadeira entre algumas pessoas notáveis de Guaranésia, que na verdade foi num baile no clube. Estava na mesa do baile Roque de Lourenço e Raul Torres de Sá, que hoje já é falecido. Junto estava o Dr. Verde e Dr. Constâncio. Na brincadeira do baile ali, pessoal, vamos montar uma escola de samba. Eu monto a destilaria, você monta a fábrica de tecido, nós vamos concorrer. Vamos apostar aí, não sei lá o quê. Tudo na brincadeira. E foi nesse dia que nasceu as duas escolas. Qual que era o nome da escola da destilaria? Não, era destilaria agora. Era só destilaria. Isso. A Margarida de Ouro que já tinha um nome ali. Isso. A Margarida de Ouro surgiu devido às abelhinhas, né? Que era as margaridas amarelas, abelhinhas que seriam as operárias. Daí surgiu Margarida de Ouro. Mas a gente tá falando de que ano então, Zé Carlos? Quando aconteceu o primeiro desfile das duas escolas? 83. 83. Então 83. Vamos imaginar que o papo tenha surgido no ano de 82 entre eles. Eu acredito, isso mesmo. Né? É. E chamaram a turma para organizar. Exato, eu era... Eles iam entrar com... eu não sei qual festa foi, eu sei que foi numa festa. Eles iam entrar com dinheiro, mas ia ter a galera para fazer o samba. Os funcionários iriam fazer Eu era presidente do Grêmio da Destilaria, na época, e aí foi quando o Rock me chamou e falou: ó, fizemos uma aposta lá ontem, lá, no final de semana. Se vira, lá. Meu amigo. Fizemos uma aposta lá e agora a Destilaria vai ter que botar uma escola de samba lá na avenida. E aí? Porra, eu era apaixonado por isso aí. Falei, tá feito, É a fome com a vontade de comer, ué. Tá feito. Então, mas aí como é que era a organização disso? Vocês tinham reuniões com o pessoal da Não, eram inimigos. Tá, mas e aí? Aí cada um punha, uma punha 20 carros, outra punha 10? Não. Tipo? Não, não tinha como nada disso, não. A escola de samba era assim, não tinha limite de carro alegórico, não tinha nada. Disso. Não, a competição era duas escolas, que fosse mais bonita, que fosse mais eficiente, aplaudida, na avenida tava feito o jogo, né? Existiria, na época era para ter uma comissão, mas na verdade depois das escolas, quando as escolas passavam, né, eles davam o prêmio igual para as duas, entendeu? Então, mas aquela competição, aquela rivalidade gostosa, aquela rivalidade sadia, realmente existia. Sim. Não por eles lá, mas entre nós. Entre nós, cada escola, cada diretor, cada dirigente da escola e até os participantes queria fazer a melhor escola. Quantos integrantes tinha? Chegou a ter a destilaria? A destilaria, mais de 100. Mais de 100 integrantes? Mais de 100. Fábrica também, Rosalie? Mais de 200, mais muito de 200. Mais de 200. Só a bateria. Ah, pode parar, Rosalie. Não, vai começar de novo esse negócio. Só a bateria era mais ou menos uns 80 integrantes. Nós éramos muito fortes na bateria. Ai, pai. Não vou aguentar esse programa hoje, não. Depois quem vai definir quem ganhava é o Martins. Tá vou certo. Vou deixar uma moleza pra ele, né, Martins? Mas esse negócio é engraçado porque é o seguinte: o que ela tá falando é verdade. A fábrica de tecido ela era muito forte na bateria. Porque ela tinha tradição já de outros carnavais passados. E a destilaria, pra gente assim, ninguém sabia tocar. Né? Não tinha um tocador. Não tinha. No quadro de funcionários. Do quadro de funcionário. Sim, que participasse, pudesse, que quisesse participar da escola, não tinha. Aí foi aí que. E também nós não tinha ninguém também para desenhar, para comandar a parte de alegoria, de carro, essas coisas. Foi aí que. Através de uma amiga nossa que de um rapaz que é de Guaranésia, o Peninha, que mora em Monte Santo, é irmão do Beto Moreno, né? Ele é casado com a rainha da escola de samba de Belém, de Monte Santo. E a Ana Paula Belém lá. Belém, famosa Belém. E aí nós fomos lá pedir para Belém adotar nós. E o Belém que dava toda a orientação. A Ana Paula passou todos os desenhos para a gente, desenhava, e nós levamos a Cecília, que é a filha de Cecília de Freitas, para ser a porta-bandeira. Por quê? Porque era a única que podia pagar a fantasia. Desculpa, Cecília. Ô Zé, mas então... Então deram essa missão para você, vamos isso. fazer o carnaval, você isso. tinha um prazo para cumprir esse carnaval, tudo. E aí mas tinha samba enredo, tinha tudo isso. Tudo, completo. Aí tudo, como é que tudo, isso tudo, era tudo, feito? Tudo. Então, vamos do primeiro ano, que foi em 83. Foi o mais bravo, assim, né? Então, como lá não tinha nenhum tocador também, lá no Belém eu conheci o Massa Fina, que é lá do Guaxupé. Que hoje tem Guaxupé. E no primeiro ensaio foi muito interessante, porque quando nós fomos ensaiar, ele chegou para ensaiar, ele falou, Zé, depois do ensaio, eu falei, Zé, aqui não vai virar nada. Não vai dar nada. Falei, mas qual que é a solução então? Ele falou, olha, tem o pessoal, a minha equipe, que é os amigo, parente dele, que tocava com ele em Monte Santo. Ele era responsável pela bateria do Belém. Ele falou, ah, contrata eu trago meus irmãos, não sei o quê, um para cada ala. Então eu trouxe o Massa para tomar conta da bateria e para cada ala. Nós botamos um profissional, o do surdo, o do tamborim, o dos ripilique. Então, para cada tipo de instrumento, grupo tinha de instrumento, tinha um para segurar o treco, senão ia ser feio. Né? Porque a fábrica era forte. Agora, Roseli, já nas fantasias, nós dava couro. Aí eu vou dizer uma coisa para você, aí a coisa era feia. E aí, Roseli? Mas a fábrica bancava tudo. A fábrica de tecidos pagava todas as nossas fantasias. E hoje, se fosse analisar, a gente ganhava nas fantasias muito. Porque nós usávamos, eram os tecidos da fábrica, usava as nossas criatividades. E daí nós brilhávamos também na avenida. Só que vocês produziam pano e nós cana. Como é que nós íamos sair vestido de cana? E como é que era o samba enredo? Você lembra do primeiro samba enredo? Não lembro. Você lembra, Roseli? Não da letra, mas pelo menos do tema que era. Porque não tinha essa conversa. Ah, o tema vai ser esse entre as duas escolas. Cada um desfilava com o tema que vinha. Que viesse na cabeça. Era sobre a nossa era sobre os operários, sobre o trabalho na fábrica. Falava sobre a fábrica. Teve um ano que falou sobre a Dona Sinhá, que nós homenageamos a Dona Sinhá. A gente sempre procurava levar nas letras aquilo que Guaranésia produzia, aquilo que Guaranésia tinha. A história de Guaranésia era sempre ligado a esses temas. As grandes dificuldades da FAP, você lembra, Roseli? As dificuldades que tinha, o Zé Carlos já falou que da destilaria, faltava o pessoal dos instrumentos ali. Nós, na verdade, a fábrica era muito assim, a Maria Célia, a Maria Helena, a Lilu, o doutor Constâncio ficava encarregado assim pelos custios, então a gente nem ficava sabendo nem preço das fantasias. A nossa dificuldade era reunir a turma para fazer os ensaios, né? Que geralmente não batia horário, que eram todos operários. A gente tinha que ficar controlando o horário de um, de outro. Tinha vezes que a gente ia ensaiar o samba, então tinha que ensaiar uma turma de manhã, uma turma à noite, porque senão não dava, né? Para ensaiar por causa dos horários. Que não batia. Era a única dificuldade que a gente tinha. E eram dois filhos, né? Por ano, não era? Não. Ou não, era um só. Era um só. Único filho. Não, era duas noites, né? Não, mas era duas noites. Era dois dias. Dois filhos. Um dia saía a fábrica. Sábado e na terça, sei lá. Sim, isso. A fábrica saía um dia primeiro, a destilaria após, ou depois. Tirava no palitinho quem saía primeiro. Tirava no palitinho, e era sempre assim, porque só era duas, né? Então o povão ficava esperando a gente passar, e também não era nem muito tarde também, né? E a gente rezava muito porque não era coberto. Rezava para a chuva. Porque graças a Deus nunca teve. Não. O Gremip teve. O Gremip teve um ano, mas nossa senhora. O Gremip já é mais para frente. Mais para frente. Ô Martins, desses desfiles aí que a gente teve então, 83, 84, 85 até 86. Né, que foram os 4 anos que a destilaria desfilou, e a fábrica 3 anos, né? Isso. Então, qual é o grande desfile que você lembra, Martins? Teve eu algum lembro, assim que você marcou assim o de 85, não sei porquê. Mas 84, foi... o último. Então. Mas foi, nossa, foi muito. Porque eu não sei, porque, por exemplo, o primeiro, a nós montamos, como foi a primeira vez que a gente estava montando também, equipamento de som, não sei o que, não sei o que. Então, à medida que foi evoluindo, a gente ia dando um pouquinho, também. Evoluindo coisa. Então teve na última assim já tava um trem e ninguém. Ah, não tô escutando, porque no começo, não tô escutando a música, né? Aí então não, o ano que vem tem que botar mais corneta virada pra lá, não, tá? Entendeu? E o Zé tava comentando comigo aqui o Ditão que emprestava o caminhão pra gente. E emprestava o gerador, né, Zé? Que era aquele geradorzão de trator, cara. Você parecia mais o barulho do gerador do que do som. Do que do som, principalmente na hora da cantando, né? Então era. Então foi evoluindo disso, mas. E como é que o público aceitava isso, Martins? Nossa, era uma maravilha. Nossa senhora, nunca vi a gente. Ó, pra te falar a verdade, eu tava comentando com eles aqui, a gente tinha umas escolas de samba, teve a do Negão, né? Sim, é isso da Vila, né? Feitiço da Vila. A gente falou que uma oportunidade, né, Rosalinho? Alguns anos atrás. Pérola Negra ou Rosa Negra? Pérola Negra. Eu sei que era a gente falava que era do Negão, né? Pérola Negra. Negão do Miro. E tinha a turma do Américo ali, que era da churrascaria. A churrascaria Tropicana ali. E depois nós montamos a Mocidade Independente. Que aí era a nossa turminha que tava. Já no final dos anos 70, né? Já foi, né? Mas não tinha, era só a escola de samba, não tinha, era uma bandeirinha na frente e tal, só, não tinha cabos, não tinha nada. Tinha alegoria, era, nada. Não tinha nada, era só o ritmo mesmo, você ia lá, dava a volta, tal. E a população também participava da rivalidade que tinha entre as duas escolas, os integrantes? O pessoal torcia? Torcia. Agora só entre nós dois aqui, Martins. A torcida, quem ganhava? Dava empate. É sério mesmo, porque olha, foi uma época tão boa, tão bonita, assim, né? Tanto o gesto, né, de ter feito isso e como foi feito, as condições que tinha. Você olhar assim, nossa, Guaranésia, né? No Rio de Janeiro, aqueles negócios tudo lá, tá? E você descendo com o pessoal, né? Empurrando, aquele negócio na nossa, todo mundo ficava assim, abismado, mas foi atenção. Muito bom. Duas escolas, ou as duas escolas, participaram de desfiles em outras cidades? Foram convidados para participar em outras cidades ou não? Parece que eu tenho isso na minha. Não recordo. Deve ter sido. Talvez seja outra depois, o Massa da Vila, talvez. O Massa, inclusive, chegou a bateria, né? Levar a bateria para outras escolas. Estou confundido. Vou fazer o seguinte, vou pro intervalo comercial, a gente volta já. O Narciso Ferreira tá parabenizando vocês, disse para lembrar da escola de samba do Negão. O Martinho já lembrou aqui, viu, Narciso? Será que o Narciso participava também da escola? Eu toquei na escola de samba do Negão. Eu cheguei a tocar na outra. Eram rivais. Então já percebi que eu acho que ele vai atender mais aqui pra Margarida de Ouro, viu? Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. Horas e 44 minutos, né? Muitas histórias aí dos desfiles das escolas da Destilaria Alvorada do Bebedouro e também da Fábrica de Tecido Santa Margarida. Qual que é a grande lembrança, Zé Carlos, desses desfiles aí, desses quatro desfiles da escola de samba? Boa lembrança que não te perguntei, lembrança já veio somente. Olha, era essa rivalidade gostosa que tinha e mexer com escola de samba, gente, é uma luta em glória. Porque é uma batalha ferrenha, não é fácil, não é assim, para qualquer um, não. Não é porque nós fizemos, não é melhor, não é isso, não. É muito duro. Tem que ter muita força de vontade, tem que trabalhar muito. E o que vem na mente, assim, era justamente igual eu estava conversando agora mesmo, Martins falando, a alegria do povo. o povo ali fervendo, a hora que dava o sinal para sair, o sangue fervia, arrepiava, e quando você passava na avenida, e aquela multidão, porque era uma multidão, certo? Aplaudindo, tanto nós quanto a fábrica tecido, aquilo, meu filho, pagava qualquer sofrimento, qualquer luta, era uma lembrança que fica na mente da gente, não sai nunca mais. E você, Rosalie, qual que é a grande lembrança? Ah, também do carnaval Sadio, né? Aonde a gente via os nossos pais lá batendo palmas, os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, né? E tudo, você podia ir tranquilo, que você não corria nenhum risco, né? De ser assaltado, de ser empurrado, era outra educação. Então essa lembrança, outros tempos, boa, né? outros tempos. Maconheiros eram poucos, né? E eu, assim, até recordo uma coisa, é o seguinte, porque a Cecília, né, quando ela tava falando, foi nossa rainha. Os quatro anos foi Cecília? Foi a porta-bandeira, né? Não, aí os outros, cada ano foi uma porta-bandeira. Foi uma diferente. Mas o primeiro, mais duro, né, porque por ser o primeiro, era a Cecília. E nós, o Ranulfo, né, o Ranulfo de Freitas, meu abraço, grande amigo, ele... Nós compramos a fantasia, mas não falamos que ele iria pagar. Né? E aí nós fomos enrolando ele, né? Enrolando. Eu trabalhava, ele era meu diretor, né? Deixaria, nós enrolando. Mas quem vai pagar essa fantasia? Eu falei, não, doutor, tá tudo certo, né? Não sei o que e tal. E a dona Zeza lá contornando pra nós pagar a fantasia. Ah, não, você viu gastar dinheiro com essa bobeira, não sei o que. Eu falei, olha, doutor, eu sou capaz de apostar que no dia que a sua filha sair na avenida, se você vai estar do lado dela. Vê lá que eu vou assistir isso. Quando saiu o desfile, tava ele lá com a garrafinha d'água do lado da filha lá, babando todo. Tá ouvindo a gente, mano. Não, um abraço. Um abraço aí pro seu Ranu, tá sempre ligado. Ô Roseli, aí foram 3 anos, então, de desfile da fábrica de tecidos. 3 anos de muita dificuldade, né? Opa, você foi. Muita luta. Por que não teve o quarto ano? Já foi a questão da crise, que aí não deu mesmo? O que aconteceu? Também, com o falecimento do Dr. Constâncio, também eu acho que por isso hoje não existe, porque eu acho que se o Dr. Constâncio tivesse vivo, hoje ainda teria alguma coisinha ainda. Porque ele era muito apaixonado por carnaval, né? Então partia dele. E também foi a crise, a situação, né? Que aí já começou a afetar, que já veio aqueles planos meio doido, que já foram aplicando. Acho que a fábrica não teria mais condição de bancar da forma que bancava, né? Eu penso assim, não sei. Mas acho que foi uma das coisas que provavelmente foi isso. O carnaval do Pote que fazia a fábrica, ficava barato, né? A destilaria ainda seguiu outro ano. Né? Mas a fábrica não, a fábrica parou ali no terceiro ano. E a destilaria? O que aconteceu, Zé? Ela ficou órfã, né? Perdeu a parceira, né? Que a razão da gente lutar. E aí ela tocou mais um ano, mas já não era mais aquela, não tinha mais aquela rivalidade gostosa, não tinha mais aquele brilho, não tinha mais aquele entusiasmo. E aí também por conta de planos e planos, sabe lá, dificuldades aí, parou, encerrou as atividades, né? Por conta mais mesmo também da nossa parceira ainda, né, da Fábio Tecido, onde também trabalhei, e nós tínhamos um prazer imenso em derrotá-los na avenida. Ai, Zé Carlos. Mas não é. Nós vamos brigar aqui. Brincadeira. Olha, também começou a criar os blocos, né? O pessoal já começou a desmembrar para os blocos. Que aí surgiram os blocos e o pessoal foi criando outras baterias rivais. Principalmente o pessoal da nossa escola, que o que fortalecia era a bateria, foram desmembrando, né? Tipo o Coutinho, formando o Kleber, o pessoal, e depois o Tchutcha também, né? Lá do lado de vocês. Eles foram criando os blocos, daí tinha outras rivalidades, né? Que aí deixaram de ser escola de samba para ser os blocos, que a gente não pode desmerecer, que por uma longa data também trazia muito público, né? Para Guaranese. Ó, o Zezinho Big Boy tá mandando um abraço pra vocês. Zezinho Big Boy também tem uma historinha boa no carnaval, né, Martins? Nossa senhora. Eu falei pra ele, eu até comentei com o Big Boy que nós temos que acabar escrevendo um livro daqui a uns tempos, né? E o Big Boy, no começo também, Big Boy, Palito, o Zetinho, né? Na época do nosso, do trio elétrico da Emisson, é que animava, né? Ajudava a animar e tal. Saía, corria atrás, e vamos e tal, e não sei o quê. E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Aí teve um ano que nós introduzimos o telão, o Big Boy pegou a filmadora, começava a filmar o pessoal, passar no telão, a turma ficava toda... Então, mas tem histórias. A Valdete Alexandre também tá mandando um abraço para vocês. E o Marcelo, né, grande Marcelo da fábrica de tecidos, né, ó, tá falando o seguinte, um forte abraço ao Martins, a Roseli, ao Zé Carlos. Antônio Cláudio, também tinha uma norma na fábrica, que o folião que aprontasse no carnaval ficava um ano sem participar de eventos realizados pela empresa. Exatamente. Você vê que isso, uma coisa era séria. Né? Isso aí era dos dois lados. É, da tesouraria, né? Também. Dos dois lados, o respeito, a garra ali, a rivalidade teria que ser sadia e o funcionário teria que se comportar. E era só a gente das duas empresas que participava? Das duas empresas. Uma pessoa da comunidade quisesse participar, não participaria? Participaria, até porque nós não tínhamos. Você vai ter assim, você vai pegar, nós saímos, se eu não me engano, foi com 30 ou 40 baianas. Não teria gente suficiente ali. Pra... Acho a baiana, né? Não ia ter condições, né? Não. É, lá na fábrica era muito pouco que, pessoal que, de, fora, de fora. Mas assim mesmo era alguém ligado à fábrica. Filho de funcionário, né? É, o pessoal que já tinha alguma ligação com a fábrica. E era tudo muito selecionado. É, o pessoal era muito rígido também. As pessoas tinham que ter um comportamento bem adequado, porque senão não entrava. A Roseli falou do samba enredo no primeiro bloco lá, que escolhia muitas coisas relacionadas a Guaranés. Na tesouraria também era assim, Zé? Não. Nascia da criatividade de um lá, a gente não seguia esse tipo de vamos falar disso, daquilo, não. Escolhia certo? Um tema. É, era um tema, era agradável a música, né? A melodia. E aí... Quem puxava? Quem que puxava? Era o puxador? Então, o puxador era o Vicente Barreto, aqui de Guaranésia, e dois amigos, dois irmãos do Carlão. Carlão do Entre Família. Os dois irmãos dele. Cativa Estrela, Entre Família, Cativa Estrela. Então vinha puxar esse samba enredo pra gente. E lá da fábrica, você lembra? Eu lembro do neném da dona Frosina. Ele era bem fortão, tocava um cavaquinho, né? Ele tinha um vozeirão, ele era danado. Dele, eu lembro dele. Pode que houve outros, mas que ficou marcante. É, sempre também o Carlão, a turma lá do Cativa Estrela vinha dar um apoio. Se eu não me engano, eles puxavam para as duas escolas. É, era o mesmo para as duas escolas. Né? É, eu lembro que eram os mesmos. Zé Carlos, o irmão dele, o Dimas. Zé Carlos e o Dimas. Fale no microfone, seu locutor de rádio. Não sei locutor falar de meia pataca. Então, eles puxavam realmente. Né, o neném da é o Zé Carlos e o Dimas. O Zé Carlos e o Dimas que vinham pra puxar. Agora o Palito tá fazendo a pergunta que não quer calar. Por que não voltar esse tempo? Talvez com as duas empresas, a fábrica tecido tá aí firme e forte. A tesouraria já não mais com essa força, infelizmente. Mas não daria pra gente, montar duas escolas para ter essa rivalidade de novo? É tão difícil assim, Zé Carlos? Olha... A gente já teve aí, trabalhando na prefeitura. É difícil? Não. Então, não é por difícil. Por que não acontece? Falta boa vontade? Não é que falta boa vontade, falta vontade mesmo. Pode ser até vontade ruim, não precisa ser boa, não. Porque falta vontade. Falta é vontade, mas há uma luz aí no fim do túnel. Mas aí. Eu escuto há tanto tempo essa luz no fim do túnel. Não, mas agora eu tô acreditando, sabe? Porque eu sou apaixonado. Eu acredito que o ano que vem, pelo menos uma escola vai ter. Mas vai acabar com o mesmo problema que você falou lá da tesouraria. Uma escola só não vai resolver o nosso problema. Tem exatamente. Tem duas, é igual o Monsanto. O Monsanto tem o Belém e o Brás. E agora tem uma terceira. Terceira agora. Falaram o nome, esqueci. É, eu também não me lembro. Conversei até com o Matilde lá. Mas eu não me lembro o nome. Então, o que eu venho lutando há muito tempo, porque quando o Narciso entrou na prefeitura, nós montamos uma escola de samba E durante bom tempo, Martins, a Roseli pode aqui me desmentir ou confirmar, Guaranésia era conhecido como, na região, era respeitada como o melhor carnaval de rua da região. Eu me lembro de uma reunião lá em Muzambinho, lá na associação, na Casa da Cultura em Muzambinho, onde estava reunido todas as cidades aqui, da nossa região, né? Guaranésia, Guaxupé, Muzambinho, Nova Resende, Juruá, e esse pessoal. Amor, e nós reunimos lá para ver negócio de carnaval, essas coisas todas. E cada um falava preço de banda e como é que ia ser. Quando falava o nome de Guaranésia, os caras falavam: não, vocês não têm base. Vocês é fora de base. Entendeu? O nível do nosso carnaval de rua era altíssimo. E infelizmente, com o tempo, foi deteriorando. Vamos ver agora se a gente consegue, porque nosso prefeito, o prefeito atual, ele tem muita vontade de voltar essa voltar às escolas. Voltar às escolas e também o carnaval de rua. Porque o carnaval de rua ainda é muito elogiado. Sim, mas também já caiu bastante. Está subindo de novo. Essa semana eu conversei com os diretores, os coordenadores aí de cultura das cidades do município, todos são unânimes em falar que o melhor carnaval que tem na região. Guaxupé, claro, está um pouquinho acima do nosso, mas nas outras cidades, Guaranésia. Para você ver, Guaxupé, sem querer desmerecer, não amarrava a nossa sandália. Não, com certeza. Certo? Hoje já conseguiu, ele subiu bastante, e é muito bom que isso aconteça, né? Ninguém pode ser unânime, né, nessa vida. É muito bom que o nosso vizinho também cresça com o seu carnaval, mas nós também temos que fazer a nossa parte, porque o povo paga impostos. O povo tem uma vida sofrida. Ele merece ter seu dia de distração, seu dia de alegria. Tem lá que tem que ter condição de extravasar lá suas. Então, respondendo ao Palito, a gente pode ter essa volta ao tempo aí, resgatar grandes escolas em Guaranésia. Não mais a fábrica de tijolaria, mas quem sabe outras escolas. Não, a fábrica está de pé, quem sabe? Está ouvindo a gente aí. Vai lá, Roseli. Acredito que vontade. Eu respondendo pela diretoria da fábrica, eu acredito que tanto a Lilu, quanto a Maria Helena, Maria Célia, o João Guilherme, acho que tem essa vontade, sim. É a situação, né? Eu acho que vontade, com certeza, que eles vão ter. Thiago Gibrin, geralmente ouve também o programa. Quem sabe a SIC pode entrar nessa? Quem sabe? Pessoal aqui das outras fábricas, hoje temos grandes fábricas na época. Exatamente, tem até esse bem, né? Agora nós somos mais fortes ainda. Nós temos até esse bem. São vários. Viu, Zacarias? Eu vi, ué. Eu tô vendo. Martins, então quem ganhava então, pra gente finalizar? Empate, né? Isso é falar. O mais importante é que, olha, o tempo que faz, né? 30 anos, né? Mais de 30 anos. E até hoje a gente está aqui falando disso, e o pessoal em casa lembrando disso, né? Desses desfiles. Quanto foi marcante isso pro carnaval guaranesiano. Foi uma época muito boa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Eu sinto muito feliz em também fazer parte dessa história, né? Porque esse carnaval de rua aí, quem acabou começando foi a gente fora das escolas de samba, né? Exato. E nós estamos aí, o trio elétrico um dia pode parar em frente ao Chicadão de novo, não tem problema não, nós estamos prontinhos. O Palito quer vestir de mulher e sair no bloco das piranhas. Esse que é a grande vontade dele. Ele, o Carneirão, era um parceiro. Por isso que ele quer voltar no tempo. Uma mulatinha, né? Martins, queria agradecer mais uma vez, viu? Sua presença, você sabe, quando precisar a gente chama. Tranquilo. Valeu, Martins. Falou, um abraço. Obrigado, viu, pela participação, por compartilhar com a gente nessas boas lembranças aí da fábrica de tecidos, da escola de samba da fábrica. Eu que agradeço, e é notório a minha adoração pela fábrica de tecido, respondendo pelo José também, que eu acho que é adoração pela destilaria Alvorada. E é sempre bom, né, a gente tá lembrando e tá comentando com as outras pessoas, né, o que foi o carnaval. E eu ainda me sinto muito lisonjeada, porque eu tô no carnaval até hoje, né? Até hoje o carnaval de Guaranésia ainda conta um pouquinho com a minha participação. É isso daí. Então, tá lá, né, nos enfeites, fazendo tudo. Tô, né, lá na decoração já há 8 anos, viu? E isso para mim é muito importante, claro, porque eu ainda estou dentro do carnaval, o Martins também e o Zé Carlos também. Zé Carlos esse agora está fazendo parte do conselho, né, Zé Carlos? Da comissão organizadora, né? Comissão organizadora. Estamos lá, ajudando. Aliás, eu deixo um abraço aqui pro Paulo Marques, que cara é fera, tá, lutou demais, entrou pelas portas do fundo, mexer com o carnaval, não é a área dele, mas desempenhou um papel, tá desempenhando um papel maravilhoso. Eu rezo, peço a Deus que nós consigamos chegar ao final do carnaval da forma maravilhosa que foi ontem, certo? E um abraço para o Paulo Marques, daqui a pouco vamos estar juntos de novo. Parabéns, garoto. Muito obrigado, Zé, pela sua participação pela primeira vez aqui no programa, né? Espero e eu que vou deixar aqui também um abraço ao pessoal da Fábrica de Tecido. As brincadeiras aqui, moçada, é só aqui pra cutucar a Roseli, né? Mas tenho maior respeito e carinho pelo pessoal da fábrica, direção da fábrica, os funcionários, todos meus amigos, né? Mas, moçada, infelizmente a destilaria era fera. Eu também deixo um abraço ao pessoal da destilaria, claro, somos todos amigos, é brincadeira nossa. Era uma delícia competir, né? Mas que a gente tinha uma bateria forte, a gente tinha. Com certeza. Ó, o Nelsinho aqui, ó, história é linda, mas vocês esqueceram de falar da fanfarra do município. É que, Nelsinho, no bate-papo aqui a gente centralizou mais na questão das duas escolas. Mas é claro que a gente tinha outras escolas do próprio Massa, né? Grande fera que a gente está torcendo aqui pelo rápido restabelecimento dele. Massa, um grande abraço para ele, que deve estar ouvindo a gente. Nelsinho, que está na sintonia. Zé Carlos, mais uma vez, obrigado. Roseli, obrigado. Martins, muito obrigado. A gente vai pro intervalo comercial e na sequência eu volto conversando com o Dani Silva pra gente, pro Dani contar pra gente como é que foi a primeira noite do Guarafolia. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.